violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Os criadores. Hélio Delmiro e Romero Lubambo. Na música clássica e no jazz, mas especialmente no MPB, é frequente que os artistas brasileiros mencionem êxito triunfal no exterior quando que existe uma repercussão entre a comunidade de expatriados brazucas, que constituem a vasta maioria do público que inegavelmente lota esses shows e concertos. Em cidades com grandes comunidades brasileiras, como Londres ou Boston, é normal que essas ocasiões virem uma hora da saudade, um momento em que o Brasil é transplantado integralmente para o país estrangeiro. Não se nega o êxito, o que se coloca em perspectiva é a repercussão, é o quanto o público estrangeiro realmente consome e a crítica estrangeira assimila desses artistas. De um Antônio Menezes a um Du Assad, nossos músicos clássicos independem de uma forma geral de sua herança nacional para brilhar. Ninguém vai negar a enorme repercussão de um João Gilberto ou de um Gilberto Gil tampouco, mas no jazz a coisa começa a ficar muito complicada. Os instrumentistas brasileiros são valorizados pela novidade do seu groove, pelo repertório renovado, pela vitalidade da linguagem, só que não há jazzista que seja levado a sério se não for capaz também de dominar a linguagem deles, dos jazzistas americanos, com o virtuosismo que se espera. Um Hermeto Pascoal, um Gismondi não nascem em penca, né? No violão e na guitarra, acredito que Laurindo Almeida e Bola 7 tenham sido os primeiros a criar um público de verdade ainda nos anos 50. Hoje nós temos, entre outros nomes de destaque, um enorme respeito internacional pela arte de Romero Lubambo e pela de Hélio Delmiro, que ouviremos agora. Thank you. Ouvimos de Cosmas Prévert e Messer, Autumn Leaves, com Hélio Delmiro ao violão, do disco Roman, de 1984. Hélio Delmiro de Souza nasceu no Meier, no Rio de Janeiro, em 1947. Ele começou com música aos 5 anos, quando ganhou um cavaquinho de seu irmão Juca. A família era musical e ele aprendeu violão na sequência ensinado por um outro irmão. Aos 14 anos, ele já tocava em bailes e na zona de prostituição na zona norte do Rio, em um grupo chamado Fórmula 7, que tocava um pouco de jazz nos intervalos. Ouvimos de Hélio Delmiro Pro Baden, do disco Simbioses, de 1999. O aprendizado de Hélio Delmiro se deu nos palcos e na prática. Seus colegas dizem que ele é capaz de tocar com perfeição qualquer solo de jazz piano famoso que ele tirava dos discos. Mais tarde, ele também estudou violão clássico com o intuito de refinar sua técnica. Uma influência forte foi o saxofonista Vitor Assis Brasil, com quem fez sua primeira gravação. Na época, ele era apresentado como o novo Baden Powell, mas já tocava também guitarra elétrica, que aliás ele nunca tocou com palheta, sempre com os dedos. Hélio Delmiro, tocada pelo autor Marceneiro Paulo, do disco Emotiva, de 79. Ao longo dos anos 60, Hélio Delmiro criou uma reputação intocável no circuito da música popular, acompanhando uma sucessão de cantores famosos, especialmente Clara Nunes, com quem ele tocou por mais de 10 anos. Com Elis Regina também, ele tocou por 3 anos muito intensos, participou de discos célebres e do Festival de Montreux. Se o ouvido desavisado pensa que nunca ouviu a arte sofisticada de Hélio Delmiro, se engana. Claro que a voz de Elis é tão marcante que a gente quase não quer ouvir o resto. Mas por um momento, tente prestar atenção no primoroso acompanhamento de violão. Caí. Aliás, Elis dizia que às vezes até maneirava na voz só para poder ouvir o acompanhamento do Hélio. Nos anos 70, ele consolidou sua reputação como jazzista, foi recebido como um gênio, gravou um álbum com Sarah Vaughan e, finalmente, em 79, lançou seu primeiro disco solo, Emotiva, em que toca violão e guitarra elétrica. Hélio Delmiro tocou de sua autoria a valsa Emotiva número 1. Nos anos 80, Delmiro entrou definitivamente para o circuito internacional. A lista de suas parcerias é infinita e inclui lendas do jazz. Discos solo começaram a sair com frequência constante. Thank you. de César Camargo Mariano, Curumim, tocada por Hélio Delmiro ao violão e César Camargo Mariano ao piano, do disco Samambaia, aliás, um disco celebérrimo que tantos outros músicos imitaram nos anos seguintes. Uma crise já se delineava para Hélio Delmiro. Não é segredo que muitos músicos de jazz se dissolvem na fumaça das mesas de bar, no álcool e nas drogas. E é preciso ter um pouco de monge para poder atuar em jazz e passar ao largo desse seu modo de vida. Hélio sucumbiu e, quando chegou a um ponto crítico, encontrou um monge dentro de si e converteu-se a uma denominação protestante com tanto fervor que ele tornou-se pastor. Isso colocou um pé no freio de uma forma bem violenta na sua carreira no final dos anos 80. Hélio Delmiro tocou de sua autoria Emotiva número 3. A volta foi gradual e muito penosa porque ele, que já tinha uma certa fama de mandão, somou a ela a fama de prosélito, o que incomodou muita gente. Nos anos 90, porém, ele voltou à carga tocando com frequência no exterior. Em 2004, entretanto, um novo baque. Um desacordo com a ex-mulher sobre a pensão dos filhos acabou por levá-lo à prisão em condições particularmente abjetas, dividindo cela com criminosos perigosos. A classe musical em peso deu-lhe apoio, mas claro que a polêmica abriu feridas grandes que ele tratou de tampar com a sua fé cristã. Thank you. Hélio Delmiro tocou de sua autoria Chama, do disco do mesmo nome de 1984. Delmiro é unanimidade entre os colegas músicos como um dos mais profusamente dotados instrumentistas da história do país, dono de uma habilidade improvisatória extraordinária. Seus shows solo parecem concertos clássicos cujo comportamento sóbrio reflete bem a densidade musical e a técnica imaculada. É um homem de fina inteligência que, evidentemente, nunca deixa a sua arte ou as suas convicções pessoais passarem sem uma profunda autoanálise. Hélio Delmiro tocou de sua autoria Das Cordas, do disco Samambaia. Se Hélio Delmiro parece ser uma figura talhada na conflagração interna, um outro violonista e guitarrista carioca, Romero Lubambo, parece que veio ao mundo a passeio. Thank you. ouvimos o Hino Nacional Brasileiro em arranjo e interpretação de Romero Lubambo com o Trio da Paz, formado por ele mesmo, Duduca da Fonseca à bateria e Nilson Mata ao baixo, do disco Somewhere de 2005. Romero Magalhães Lubambo é também carioca, nascido em 55. Ele estudou piano na infância, mas aos 13 anos começou a aprender violão sozinho e nunca mais largou. Ele chegou a se formar em violão clássico no Instituto Vila Lobos e graduou-se em engenharia mecânica. Ao se formar engenheiro, começou sua carreira de músico profissional tocando num grupo chamado Cama de Gato, com outras feras do emergente jazz carioca. de Romero Lubambo, Barbara's Theme, tocado por Romero Lubambo em duo com Rafael Rabelo, do disco Shades of Rio de 93. Lubambo adquiriu nos 5 anos seguintes, estudando sozinho, uma fluência excepcional tanto nos estilos brasileiros quanto no jazz, alimentado pelo trabalho intenso e diário no clube carioca chamado Oviro do Ipiranga. Em 85, ele decidiu se mudar para Nova York. Lá, ele inicialmente trabalhou com Astrud Gilberto e no grupo New York Samba Band, e depois tornou-se um músico freelancer. Ouvimos de Ilvamar Magalhães, Correnteza, com Romero Lubão ao violão, César Camargo Mariano nos teclados, Kip Reed no baixo e Rocky Bryant à bateria, do disco Brazilian Routes. Ilvamar Magalhães, aliás, é tio de Romero Lubambo. Num trabalho de formiguinha, ele criou também uma reputação com um músico de confiança, mas muito inspirado. A lista dos músicos com quem ele já colaborou parece um quem é quem do jazz. Herbie Mann, Diane Reeves, Larry Coryell, Gato Barbieri, Diana Krall, Wynton Marsalis, Jane Monheit, com os brasileiros César Camargo Mariano, Luciana Souza, Flora Purim e também clássicos como Dua Saad, Yo-Yo Ma e Kathleen Battle. Para completar, ele lança com frequência estonteante, disco solo ou em colaboração e frequentemente se apresenta com sua esposa, que é a cantora Pamela Dregs. E ainda por cima ouvi dizer que ele faz tudo isso tocando sempre de cabeça fresca. de Romero Lubambo, Mr. Junior, com Romero Lubambo ao violão e César Camargo Mariano ao piano, do disco Duo, de 2002. Como Hélio Delmiro, Lubambo é privilegiado por se sentir tão à vontade no violão quanto em instrumentos elétricos. O que mais se destaca nele é o equilíbrio de suas improvisações. Ele nunca deixa que a fantasia descambe em desordem, mas tampouco tem aquela atitude meio premeditada que tão frequentemente ouvimos nos músicos do decadente jazz atual. De Romero Lubambo, Pamela Elaine, do disco Softly. A improvisação na linguagem do choro e dos gêneros regionais brasileiros é tímida e quase sempre ornamental. A maneira jazzística total de improvisar é algo relativamente recente e é impressionante que tenhamos produzido dois músicos como Romero Lubambo e Hélio Delmiro, merecidamente admirados no mundo todo.